Já caminhei bastante, já peguei estrada errada. Rimas são diamantes quando são bem lapidadas. Por isso eu vou adiante pra deixar minhas pegadas. Quando estiver bem distante, a vida tá eternizada. Eu sou o vento que sopra aqui, a vida que evapora. O tempo que não volta mais, o sol que tá lá fora. Sou a voz do oprimido e a vontade de ganhar. O pensamento positivo, eu sou o brilho no olhar. A vida me fez enxergar, também me fez acreditar que nada é possível, nem existe chão ruim pra pisar. O caminho não é invisível, mas poucos podem enxergar. O certo nem sempre é fácil, fácil pode te derrubar. E como você vê o mundo, ele é o seu reflexo. Tentar ser melhor que ontem, isso pra mim tem nexo. Só tento ser real pra você, que é normal. Pessoas rotulam tanto, por isso tanta gente artificial. Por isso tanta gente na calçada passando mal. Poucos com muito, muitos com nada, isso é real. Somos loucos, felizes, sem troco pra sociedade banal. Foda-se o que eles pensam, eles querem te ver mal. Mesmo assim eu vou dizer, fazer comprometer minha história. Pois se acontecer não vai ser por acaso minha vitória. Tá na hora, eu sei que eu quero parceiro. Não quero ser tão pobre ao ponto de ter só dinheiro. Ao ponto de ver só dinheiro, ainda acredito em união. Quando isso acontecer, guerreiro, vamos dominar o mundão. Resgatar os irmãos, seus próprios muros e prisão. Quando souberem que isso é vida, não somente uma canção. Mas que inspiração, é positividade no repeat. Porque será que hoje um abraço vale menos que um tweet? Tenta entender o porquê de tudo que existe. Quem sabe um dia tudo vira arte, canção ou grafite. Não era água, era sangue nesse chão. Já tive meta, meta era escuridão. Já tive seta, inseta também, já errei a direção. Já tive nessa reta inquieta, já perdi minha visão. Também já naufraguei ao fundo, sem saber se ia voltar. Eu me perdi nesse mundo, retornei pra te falar. Aproveitar cada segunda, a vida é como andar do mar. Pois ela vai e volta, afoga quem não sabe nadar. Senti o coração batendo, mais que a esperança. Solidão comendo, tudo que alcança. Medindo errada, vida e o mundo em cima da balança. Perdi outro aliado, em segundos a dor avança. Como lembrança, apenas fato póstumo. Eu sigo caminhando, cigarro, caixa de fósforo. Onde o mundo tá indo, pra onde quer me levar? Alguns estão sorrindo, outros nada pra comemorar. Meu pensamento é leve, que Deus venha nos salvar. Ele vai voltar em breve, só não sei se vai ficar. Já me senti assim mal, inseguro, com a sensação de não pertencer a esse mundo, irmão. Não é de onde que eu coloco a cara tapa. Ainda não conquistei dinheiro, mas o respeito da rapa, amigo. Desculpa se isso não existisse. Te digo, não seria compromisso sem burrice. Então minha existência eu dedico a rimar. Esse amor nem a ciência vai conseguir explicar. E se tiver valor, nem o tempo apagará. Pois sei que tem valor, vitória a vida tragará. Foi difícil pra mim, mas enfim sobrevivi. Que Deus consagre a vida desse MC, cantando todas as verdades que existem, tirando a lágrima do olho e fazendo você sorrir. Já caminhei bastante, já peguei estrada errada. Rimas são diamantes quando são bem lapidadas. Por isso eu vou adiante pra deixar minhas pegadas. Quando estiver bem distante, a vida tá eternizada. Eu sou o vento que sopra aqui, a vida que evapora. O tempo que não volta mais, o sol que tá lá fora. Sou a voz do oprimido e a vontade de ganhar. O pensamento positivo, eu sou o brilho no olhar. Eu sou o vento, rimas são diamantes. A vida tá eternizada. Que Deus consagre a vida desse MC. Eu me perdi nesse mundo, retornei pra te falar. O certo nem sempre eu faço, quase pode te derrubar. Pensamento positivo, eu sou o brilho no olhar.